Na posição esta semana, Remedy, featuring Craig David, Do It On My Own. 9. Nothing's gonna bring back yesterday. Você está a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93 119 5842 ou em publipt.info/liveset. Powerplay. Ei. Continuamos com a contagem, oitava posição, esta semana a pertencer ao single novo dos Underworld, chama-se Always Love the Film. Live set. Live set. Power play. 7. Na sétima posição, contamos com Rio Hot Girl. I can be. Número 6 esta semana a nível mundial, este Take It Off de Reggie e Kaya Jones. Pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. Estamos de volta à contagem dos 10 temas de dança mais vendidos esta semana em todo o mundo. Os 6 primeiros já estão, vamos agora para os 5. E na 5ª posição esta semana, Debbie Nova com Drummer Boy. Let's play. Let's go. Let's play. Let's go. Let's play. Let's go. Let's play. Let's go. Let's break, forget conversation. Let's break from our situation. Let go from sundown to Sunday. Live set. Live set. Power play. 4. Número 4 para Rasmus Faber, ainda Alf Tumble e Candy Staten, Wilder Side. Estamos já nos três primeiros, terceira posição esta semana para Love Dealer. É um tema de Esme Danters com a participação de Justin Timberlake. Three. Only friend when you meet up. I'll keep you coming back again. You can call me anytime.

it all the time. It's pressure. Finalmente chegamos ao número 1, o tema de dança mais vendido esta semana em todo o mundo pertence ao já conhecido Axwell. Nothing But Love é o nome do single. One. Thank you.

zeluis.com. DJ Zé Luís. djzeluis.com. In the mix, DJ Zé Luiz, exclusive mix. Set é uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/liveset. In the mix, DJ Zé Luiz, exclusive mix. DJZeluis.com. djzeluis.com. DJ Zé Luiz. DJZelis.com. DJZelis.com.